começa agora a Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não teu bode, foge. Se não teu bode, foge. Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não teu bode, foge. Se não teu bode, foge. Do bode tu come a carne, da cabra tu bebe o leite, o couro tu vende na feira, que é pra gente fazer a feira. Nessa sexta-feira, lá na feira da cidade, lá na feira da cidade. Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não teu bode, foge. Se não teu bode, foge. Puxada de manhã cedinho na barraca, Maria já vai esquentar. Tem queijo, tem sarapatel, que tudo do bode é pra se aproveitar. Puxada de manhã cedinho na barraca, Maria já vai esquentar. Tem queijo, tem sarapatel, que tudo do bode é pra se aproveitar. Bode, galinha, porco, boi, ovelha e outros animais. Será que é importante a gente discutir a forma de criação deles? Pro bode não existe seca, pro bode não existe cerca. Então segura esse bode, por Deus todo mundo acorde. Pois porco, galinha e bode, é a poupança do pobre. Então, sem deixar o bode fugir, vamos abrindo a edição de hoje com a música Menino Segura Esse Bode, do grupo Belo Sertão. Você sabia que existe criação agroecológica de animais? Será que você já ouviu falar em semente crioula animal? O que muda se consumirmos um alimento de origem animal, no modo convencional e agroecológico? Olá a todas e todos, eu sou Daniel Lamir e para a edição de hoje eu conto com um especialista nesse assunto. É Orlando Santana, técnico do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. Orlando é também técnico em agropecuária. Orlando, valeu por aceitar essa prosa aqui no Comida de Verdade. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, para fazer esse diálogo, para a gente conversar um pouco, né, sobre sistemas de criação e falar um pouco sobre a criação animal na agroecologia. Maravilha, Orlando. Vamos nessa aqui começar a conversa pedindo já uma explicação, né, sobre o tema de hoje. Como apresentar uma criação agroecológica de animais? Daniel, a criação de animais, né, de forma agroecológica, ela prioriza em todos os seus sistemas, né, ela promove prioritariamente a questão da saúde e o bem-estar animal em todas as suas fases de processo de reprodutivo, ou seja, em todo o seu processo produtivo, a criação animal agroecológica, ela tem como principal o bem-estar dos animais, para que esses animais, a gente tenha animais saudáveis, animais menos estressados, animais que a gente tenha uma carne com uma melhor qualidade. Então, assim, nesse processo são adotadas várias técnicas sanitárias e práticas preventivas, no sentido de garantir toda uma saúde em toda essa cadeia produtiva. Então, a criação de animais agroecológica, ela segue esse e vários outros princípios da criação de animais, né? Valeu, Orlando. E como você já cita aqui, né, trazendo um exemplo, a saúde e bem-estar animal na criação agroecológica. Por outro lado, a gente já imagina, né, na criação convencional ou não agroecológica, né? Então, como comparar esse e outros aspectos entre a criação animal de forma agroecológica, por um lado, e, por outro, outras formas de criação não agroecológicas? Daniel, a questão seguinte é... Os animais que são criados de forma agroecológica, eles respeitam algumas crenças de pessoas, de agricultores e de agricultoras, tem diminuído significativamente a questão da vacinações. Então, assim, tem processos que trabalham com a fitopatologia ou fitoterapia animal, ou seja, utiliza quando há necessidade medicamentos que são feitos à base de ervas, né? À base de de produtos mesmo da própria agricultura familiar. É, o próprio sistema de produção é um sistema mais livre, é um sistema onde principalmente as aves, né, os caprinos e ovinos, eles têm uma condição melhor de espaço, de animais, eles conseguem ter uma interação maior com a natureza. E principalmente essa questão da liberdade que os animais têm. Então, assim, geralmente não são animais que são extremamente confinados, que nem são os animais hoje que o pessoal produz aí de forma não agroecológica, né? Então, assim, os animais que são produzidos de uma maneira agroecológica, eles têm em si a questão do bem-estar, né? Então, assim, são animais que não são forçados a determinadas situações, né? São animais que têm uma interação muito melhor com a natureza do que animais que vivem em confinamento, ou seja, animais que vivem presos 24 horas e são forçados a ter aquela produtividade, a ter aquela produção. Então, com essa história do bem-estar animal, cada dia que passa está mais latente, os animais produzidos agroecológicos, eles têm uma palatabilidade, um gosto melhor na sua carne e uma aceitação melhor no mercado. Quando o animal está sendo criado dessa forma, ele tem tudo para viver de uma forma tranquila e também chegar naquele ponto comercial que a gente tanto deseja. E aí, Orlando, eu vou pedir para a gente dar continuidade nessa questão da comercialização. Para quem está chegando, por exemplo, em uma feira agroecológica, e nesse caso, né, uma pessoa que esteja adquirindo um alimento de origem animal de forma agroecológica, vai estar consumindo, então, um alimento com mais qualidade, por exemplo, que quem compra em uma grande rede de supermercado? Com certeza, Daniel. É preciso entender que a criação de animais tem sido uma atividade, acho que uma das atividades mais antigas que existe, que é a criação de animais, seja de pequenos animais ou de grandes animais. Então, esses animais de forma agroecológica, eles passam por um processo, inclusive, de um processo de tempo para esses animais chegarem nos seus estágios vitais. O que é isso? Ou seja, hoje uma galinha de granja, como as pessoas costumam chamar, ela leva em média em dias, uma média em dias aí, cerca de 45 dias, 48 dias para ser abatida. Então, assim, é um processo muito rápido, onde requer um esforço muito grande dos animais para que eles cheguem nesse período. Já na criação agroecológica, os animais têm um tempo para maturar, para ter seu processo de maturação fisiológica concreto, não se tem essa pressa tão grande para obter esse animal para abate, consequentemente, a alimentação desse animal é uma alimentação que é feita de forma agroecológica, com alimentos agroecológicos produzidos pelas famílias que criam os animais, seja o milho, seja o sorgo, seja o próprio capim que dá para as cabras. Então, assim, esse processo faz com que também a família interaja em todo esse processo produtivo, né? Desde o nascimento dos animais até a fase final, até o estágio final. Então, hoje, quem cria uma galinha capoeira, como as pessoas costumam falar, ela também cria não só para vender esses animais, mas também como uma forma, também uma fonte de alimento para a sua família. Então, a gente, quando produz para a gente comer, e esse animal está apto para a gente comer, a gente tem certeza da qualidade desse animal, de como é que está esse animal, no estado sanitário desse animal, como é que está. Então, quando as pessoas levam para a feira orgânica esses animais, são animais que elas consomem em casa e que o excedente elas estão levando para a feira para comercializar. Então, são animais que têm um selo de qualidade, né? Então, a gente pode tirar isso como uma questão assim, central no processo de criação de animais orgânicos. Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não teu bode, foge. Se não teu bode, foge. Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não teu bode, foge. Se não teu bode, foge. Do bode tu come a carne, da cabra tu bebe o leite, o couro tu vende na feira. que é pra gente fazer a feira nessa sexta-feira, lá na feira da cidade. Lá na feira da cidade. Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não teu bode, foge. Se não teu bode, foge. Puxada de manhã cedinho na barraca, Maria já vai esquentar. Tem queijo, tem sarapatel, que tudo do bode é pra se aproveitar. Puxada de manhã cedinho na barraca, Maria já vai esquentar. Tem queijo, tem sarapatel, que tudo do bode é pra se aproveitar. Menino, segura esse bode. E ouvindo um pouco mais da música Menino Segura Esse Bode, do grupo Belo Sertão, vamos chamando o intervalo do programa, mas lembrando que tem bem mais prosa com o nosso convidado de hoje, Orlando Santana, técnico do Centro Sabiá. Vamos ouvir também uma reportagem que eu fiz sobre a importância da criação de animais agroecológicos para reforçar a identidade e ancestralidade camponesa. É rapidinho, não sai daí e nem deixa o bode fugir, tá? Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não deu bode, foge. Se não deu bode, foge. Quarta-feira é dia de feira em Surubim. Fique atento, fique atenta, que toda semana tem feira perto de casa. Se você mora em Surubim, se liga na Feira de Base Agroecológica de Surubim, a FAES. Ela fica localizada ali, em frente ao Estefânia, das 5 até as 10 da manhã. A Feira de Base Agroecológica de Surubim é o lugar ideal para comprar suas frutas, verduras, hortaliças, tubérculos e também os derivados do leite. Você encontra mel, bolos, doces, também tem galinha de capoeira e ovos. E o melhor, tudo isso produzido sem veneno e sem adubo químico. É comida saudável e num preço que cabe no bolso. E tem mais! Na Feira de Base Agroecológica de Surubim, sempre na última quarta-feira do mês, você participa do sorteio da FAES. Concorra a uma cesta recheada de produtos da agroecologia. Vem pra Feira de Base Agroecológica de Surubim. Vem pra FAES. Toda quarta-feira, das 5 até as 10 da manhã. Você está ouvindo Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Você está ouvindo Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. E chegou a hora! Marcando o segundo bloco do programa Comida de Verdade de hoje, que está falando sobre criação agroecológica de animais. Nosso convidado de hoje é o técnico do Centro Sabiá, Orlando Santana. Ele vai ouvir com a gente agora uma matéria que aborda justamente a criação de animais em agroecossistemas. Orlando vai ficar atento para analisar esse conteúdo e vai compartilhar com a gente já já. A reportagem foi feita por mim para o Brasil de Fato e destaca a importância dessa atividade para a ancestralidade e identidade camponesa. Vamos ouvir agora. Momento agroecológico. A identidade camponesa está em muitos detalhes, inclusive na sonoridade que faz despertar pela manhã. A criação de animais faz parte da cultura camponesa para questões como geração de renda, transporte e produção de alimentos. Mas pela agroecologia, essa lista de funções pode ser bem mais ampla e incluir, por exemplo, controle biológico no ambiente e benefícios para a saúde da agricultura familiar. A veterinária Marilene Melo é bolsista do INSA, Instituto Nacional do Semiárido. Ela trabalha na temática da criação de animais e possui mestrado em agroecologia. Ao comparar as formas de criação, Ela lembra as várias funções na perspectiva agroecológica e destaca que no modelo convencional, nem mesmo a segurança alimentar está garantida. Então, se a gente considera isso tudo, né? Então, pensar a criação agroecológica é partir dessas várias funções, porque isso é o que diferencia de uma criação convencional, que apenas pensa num animal de alta produtividade para se tornar, não um alimento, mas se tornar algo que vai ser vendido, né, que vai gerar renda. Dessa forma, a criação de animais em sistemas agroflorestais precisa levar em conta o próprio aproveitamento sustentável do ambiente. Marilene destaca que o pensamento de comercialização está integrado a outros elementos sem que haja uma sobreposição. Pensar a criação agroecológica significa você pensar o ambiente que você está e as possibilidades que ele oferece, né, em relação ao clima, à vegetação, inclusive ao espaço que se tem disponível dentro do agroecossistema para aquela criação, né? E pensar como aqueles animais, eles podem se integrar às outras atividades produtivas no ambiente e que, ao mesmo tempo, consiga responder às várias funções e finalidades que tem. Reginaldo Lima é um agricultor experimentador, ou seja, que busca e cria respostas para desenvolver uma atividade agroecológica na região em que vive. Ele mora na área rural do município de Caraúbas, no interior da Paraíba. Reginaldo cria capinos e ovinos e afirma que uma das vantagens na produção de animais em sistemas agroflorestais é o baixo custo. A vantagem é que você tem um custo baixo para produzir, porque a própria vegetação nativa da caatinga que vai produzir os alimentos. A caatinga é riquíssima em plantas que tem um alto teor de proteína, que nem a maniçoba, que nem a própria caatingueira, que nem a malva branca, a malva de carrasco. Então tem uma diversidade de plantas dentro da vegetação que dá toda essa vantagem aos caprinos. Então uma vegetação diversificada, a gente deve preservar ela porque faz com que a criação produza com uma boa qualidade e os cabritos nasçam sem defeito nenhum, cabrito nasça com saúde e cresça bem desenvolvido. Ou seja, o exemplo de Reginaldo é um dos muitos de agricultores e agricultoras que não precisam comprar ração industrializada, investir em vacinas, carrapaticidas, nem outros insumos externos. Todas as respostas para a criação estão dentro do próprio agroecossistema. Outro detalhe na criação de Reginaldo é a escolha por animais crioulos, ou seja, que são adaptados ao ambiente pelas próprias famílias ao longo dos tempos. Ele cria as raças Landi e Moxotó, que são adaptadas ao clima semiárido. Por outro lado, muitas vezes a agricultura familiar é incentivada a comprar animais exóticos, considerados como espécies de alta produtividade. Esses animais que são inseridos na perspectiva industrial exigem a inserção de uma cadeia de dependência financeira. É exemplo de remédios para a sobrevivência. Marilene afirma que ainda há muitos desafios para a criação de animais em sistemas agroflorestais. Um deles é com a preservação e resgate de espécies crioulas, muitas vezes ameaçadas pela inserção de espécies exóticas. Daí a importância, né, de quem trabalha com agroecologia e pensa em desenvolver uma criação agroecológica, de contribuir para o resgate dessas raças crioulas e, inclusive, pensar como, além de resgatar não só a própria raça, né, os próprios animais, mas os conhecimentos e práticas associadas a esses animais. Marilene lembra ainda que o Ministério da Agricultura reconhece poucas espécies crioulas de animais no Brasil e destaca também a importância de maior conexão entre os saberes ancestrais da vida camponesa e os desenvolvimentos de pesquisas científicas na criação de animais em sistemas agroflorestais. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Comida de verdade, o que de fato nos alimenta. Acabamos de ouvir a reportagem de hoje falando sobre a criação agroecológica de animais. E eu já chamo o nosso convidado de hoje, Orlando Santana, para destacar. Uma matéria jornalística, né, como sabemos, pode abordar os principais assuntos de um tema, mas sempre terão outros temas a mais, né? Então, Orlando, o que é que poderíamos destacar a mais, além do que acabamos de ouvir na reportagem? Olha, Daniel, uma coisa a acrescentar nesse processo é que é o seguinte, a criação de animal, ela traz consigo a garantia alimentar e nutricional das famílias. Então, a criação de animais, ela é, sobretudo, também um fundo de reserva, tanto na forma nutricional, como um fundo de reserva financeiro também para essas famílias agricultoras. Os agricultores têm como uma poupança viva essa história da criação de animais. Quando precisa para fazer alguma compra, para comprar alguma roupa para as crianças, para comprar algum material, até para os próprios agricultores, ou para comprar mais terras, quando tem uma oportunidade, ou para a sua própria alimentação, né, sabendo que, de fato, está produzindo, ela tem um papel fundamental nesse processo. Então, eu acho que a criação animal, principalmente dos pequenos animais, que tem um olhar também assim, muito grande pelas agricultoras, né, pelas mulheres, pelas pessoas que estão, né, que geralmente estão mais ao redor de casa, então tem esse trabalho nesses quintais extremamente importante nesse processo. Então, a criação de animais para a agricultura familiar, para os sistemas orgânicos de produção, ela é fundamental nesse processo. Ela é milenar e continuará sendo uma atividade extremamente importante e relevante para as famílias agricultoras. Orlando, enquanto técnico do Centro Sabiá, enquanto técnico de agropecuária, você disse aqui também que está buscando, né, o desenvolvimento na área de veterinária. E aí, eu gostaria de saber, né, no teu dia a dia, sobre como você lida com o tema do programa de hoje. Como se falar sobre a sua atividade, se há desafios e como é essa troca de conhecimentos com quem está criando animais de forma agroecológica. Daniel, eu acho que o desafio de qualquer técnico profissional da área que trabalha com agricultura familiar é fazer com que as pessoas pensem, reflitam naquelas atitudes que elas estão tomando. Não um papel de obrigar as pessoas a fazer aquilo que a academia ensina ou aquilo que a vivência do profissional tem tido, mas fazer com que os agricultores reflita os sistemas de produção e que a gente também leve alternativas para esses sistemas de produção agroecológico, né? Como é que a gente tem se deparado no dia a dia com isso? A gente tem levado alternativas, principalmente alimentares, né? Porque o maior custo de produção que a gente tem é o manejo alimentar, então tudo parte desse ponto, que um animal bem alimentado, bem nutrido, dificilmente ele vai adoecer, dificilmente ele vai precisar de algum antibiótico, de alguma vacina, de algum remédio. Então, acho que o principal tem sido dialogar com os agricultores sobre a importância da alimentação dos animais. Uma alimentação saudável, uma alimentação que seja o suficiente para os animais, tendo em vista que a gente está numa região semiárida e os animais precisam, né, de o ano inteiro de alimentos, de água. Então, a orientação tem sido no sentido de que esses agricultores se organizem a produção, estoquem alimentos, estoquem água, façam um processo de ensilagem, processo de fenação, e trabalhem unicamente, exclusivamente, com aquilo que eles têm, que eles produzem, né? Que é a palma, que é o feijão guandu, que é a leucena, que é a glicídia, enfim, são diversas espécies forrageiras que a gente pode introduzir nos nossos sistemas agroflorestais, nos nossos sistemas de produção orgânica, que vai fazer com que esse animal tenha uma garantia alimentar e nutricional para enfrentar os períodos onde houver a escassez de chuva. Então, preparar esses agricultores, orientar esses agricultores para esse momento, é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer criação, né? Então, eu acho que durante o dia a dia de trabalho, a gente tem focado basicamente nisso, né? Não só plantar alimentos para os agricultores, mas plantar também alimentos para os animais que vão servir posteriormente como também uma fonte de alimento para os agricultores e também uma fonte de renda também para eles nesses períodos onde a chuva é mais escassa. Orlando, nós do programa Comida de Verdade agradecemos por compartilhar esses conhecimentos aqui na edição de hoje, viu? Daniel, eu que fico muito agradecido pelo convite, fico realmente assim, muito lisonjeado e também muito feliz. Espero que esse seja o primeiro de muitos, que a gente possa se encontrar várias vezes, porque esse é um tema central e importantíssimo para a agroecologia, para os agricultores e agricultoras familiares. O programa Comida de Verdade é uma realização do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. O Comida de Verdade tem produção e apresentação feita por mim, Daniel Lamir, com o apoio de toda a equipe de comunicação do Centro Sabiá. Um grande abraço a todos e todas e estaremos de volta na próxima terça-feira. Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta.